Rondonópolis, Mato Grosso tem as melhores. Top Cell Celulares e Top Cell Prime. Céu Celulares possui também todos os modelos à pronta entrega da marca JBL, além de toda a linha iPhone, iPad, Apple Watch, iPod. Você encontra também JBL. Você encontra também produtos Stanley. E lembrando que você chegando com seu iPhone 8, você pode dar ele de entrada e pegar o seu zerinho. Ah, e calma aí, você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros, hein? Entendeu? Top Cell Celulares, Top Cell Prime, Rondonópolis, Mato Grosso.